nadando. Como Dona Jorge? Vou nadando na parede. Vai lá naquela parede. Ô, macachorro! André Cedis, o mural de Ibi Coara. Que brilho é esse? Vai, galagão! Vai lá, aparece. Opa, cachorrada! Vai, e agora? Mas esse é um problema, olha o que? Esse é um problema, olha. Vai lá do nada, eu vou. Vai lá. Vai lá do nada, eu vou. Vai. Vai lá do nada, eu vou. Vai. Vamos lá, Polícia Militar. Um abraço a toda a galera da Polícia Militar. Marcando presença, obrigado! Amanhecendo o dia no Rodão, convidando a Polícia Militar, abraço!